cada vez mais você. Você que me faz tão bem, desse sentimento bom, quero cada vez mais a paz de querer o seu bem. Bom demais, eu quero cada vez mais. Você que me faz tão bem, desse sentimento bom, quero cada vez mais a paz de querer o seu bem. Bom demais, demais. Eu tiro a chave de casa do bolso, na madrugada, não ouço nada e abro a porta trancada. Vou te beijando pelo corredor, acendo a luz e encontro o nosso valor. Você traz calor, eu trago frio, pelo seu corpo a alma, dor do Brasil. Nos seus olhos o poder do arrepio, na sua mão o toque sutil. Peça por peça, some em meias conversa, noite é íntima. Eu adoro quando você confessa que essa noite nunca vai acabar, que foi pra você uma história que dá pra cantar. Dá pra repetir, dá pra ser de verdade, de te ver de novo. Se dá vontade, dá saudade, eu posso tá sendo vítima. Então vou te amar como se fosse a última. Você que me faz tão bem, desse sentimento bom, quero cada vez mais a paz de querer o seu bem. Bom demais, eu quero cada vez mais. Você que me faz tão bem, desse sentimento bom, quero cada vez mais a paz de querer o seu bem. Bom demais, demais. Enquanto ela se arruma, o mundo perde o rumo. Afogo minhas ilusões e aumento o consumo. É um vício, um compromisso. Vou entendendo isso, mas tá difícil. O dia vem e você vai, atrasada diz. A gente se vê e simplesmente vai. Vejo em você a beleza da vida, tristeza da despedida. Com amor em seguida, a partida faz seguir em frente logo após. São os caminhos do sentimento que move o coração. Não vejo fantasma em qualquer sombra, mas na solidão a saudade me ronda. Sozinha é tenso e pensa em ligar, marcar um lugar pra gente se encontrar. À noite no luar eu quero repetir o mesmo calor. Amor, deixa eu ser o seu desejo, vai. Você que me faz tão bem, desse sentimento bom, quero cada vez mais a paz de querer o seu bem. Bom demais, eu quero cada vez mais. Você que me faz tão bem, desse sentimento bom, quero cada vez mais a paz de querer o seu bem. Bom demais, bom demais. Cada vez mais você.